Sul, Pagodão gravando tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo da música. Aí, aí, aí, aí, aí, bebê, aí, empina a bunda, bebê, empina a bunda, bebê, a bunda, bebê. Ela não quer ladrão, nem playboy que dá amor. Lá só quer blogueiro, influenciador. Ela não quer ladrão, nem playboy que dá amor. Ela só quer foveiro. Senta porra, que eu te dou um arroba. Senta porra, que eu te dou um arroba. Senta porra. Yeah.